Apocalipse de Jesus, vejam bem, de Jesus, segundo São João, capítulo 15. É muito importante esse capítulo. Por que eu destaco tanto que o Apocalipse é de Jesus? Porque ele é o supremo governante do planeta Terra. João Evangelista é grande, mas Jesus é Jesus. Jesus falou em fé e obras. Disse que seremos julgados pelas nossas obras. Porque se não houver boas obras, não pode haver comunidade, não pode haver sociedade. Qual é o padrão da verdade para nós? O Cristo planetário Jesus. Então, eu já falei sobre esse assunto aqui. Vejam o que ele diz em várias passagens do Evangelho, particularmente no discurso chamado do fim do mundo. Nós dizemos do fim dos tempos. Ele fala radicalmente em obras. Obras. Mas é evidente que do tamanho da sua fé serão as suas obras. Precisamos ter, então, fé em Jesus. Fé em Deus, para realizarmos o que temos que realizar. Apocalipse de Jesus. Que maravilha! Apocalipse segundo São João, mas que é de Jesus, que nos fala na fé, para que realizemos boas obras. Então, a base da sociedade solidária que aqui pregamos, a estratégia da sobrevivência, dentro da qual se encontra a economia da solidariedade humana, que aqui há tanto tempo pregamos, tudo isso encontra-se no Apocalipse de Jesus, segundo São João, e no Evangelho também de Jesus, segundo o mesmo João Evangelista, aquele que recebeu de Jesus o Apocalipse. E no Evangelho segundo João, no capítulo 10, diz o nosso divino chefe, que é o fundador da sociedade solidária. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a própria vida pelas suas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor e ao qual não pertence as ovelhas, ao ver chegar o lobo, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as que são minhas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a própria vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste rebanho. Também essas é necessário que eu as traga. Ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho para um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque deponho a minha vida para a retomar. ninguém me tira a vida. Eu dou minha vida pela minha própria vontade. Tenho o poder de a dar a todos vocês. E tenho a faculdade de a retomar. Este direito eu recebi de meu pai. Vocês devem ver isto no capítulo 5, versículo 26 do Evangelho do Cristo segundo São João. Bem, voltemos ao capítulo 10 do Evangelho do Cristo de Deus segundo João. O repórter do Apocalipse. Quando o discípulo amado prossegue relatando as lutas de Jesus para trazer a verdade de Deus à terra, para a política, não somente para a religião, para a economia, para a filosofia, para a ciência, para o ensino. Porque Jesus é o bom pastor da sociedade solidária. Sem ele, sociedade solidária é pouco mais que um grande engano. Porque a base da sociedade solidária tem que ser o amor divino que precisa reinar nos corações humanos. Versículo 19 em diante do capítulo 10 do quarto evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estas palavras de Jesus suscitaram novas dissensões entre os seus adversários. Muitos deles diziam: está endemoniado, esse Jesus perdeu o juízo. Ó povo, por que o escutais? Outros, porém, gritavam: estas palavras não são de quem está endemoniado. Pode acaso um demônio abrir os olhos aos cegos? Quer dizer, Jesus dividiu a turma aqui, hein? E uns gritavam: esse Jesus está endemoniado e perdeu o juízo, por que o escutais? Enquanto a partida, outros gritavam: ora, estas palavras não são de quem está endemoniado. Pode acaso um demônio abrir os olhos aos cegos? Atenção, para vocês entenderem o trabalho do PBV. Não há pressa. É o mesmo capítulo 10 do Evangelho de Jesus, segundo São João. Atenção! Que veja quem tem olhos de ver, que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Em verdade eu vos digo, disse Jesus, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entrar pela porta, esse é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre a porta e as ovelhas lhe ouvem a voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Quer dizer, dá-lhes a liberdade de Deus. E tendo feito sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Quer dizer, Jesus tira as ovelhas do curral, tira da prisão. Você está na praia, está na boate, está no teatro, está no cinema, pensando que é livre, às vezes você é um escravo. Saiu dali, os problemas estão te aprisionando, aguilhoando. Não sou contra ninguém que vai à praia, nem a cinema, nem aí isso ou aquilo. Mas muita gente vai procurar, não sei onde, que está dentro de si mesma. Ou dentro de si mesmo. A um estranho não seguirão as ovelhas de Deus. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Esta parábola lhes propôs Jesus, mas eles não entenderam o sentido de suas palavras. Isso viria com o tempo. O próprio Jesus explica por que pregava em parábolas. Não podia revelar todas as coisas, mas mandaria o Espírito da Verdade, o Paráclito, para que esclarecesse todas as dúvidas. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: vejam vocês qual é a porta do PBV. Em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Aquele que entrar por intermédio de mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagens. Mas o ladrão não vem senão para roubar, matar, destruir. Eu, porém, vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Por quê? Já lemos aqui. O próprio Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a própria vida pelas suas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor e ao qual não pertence as ovelhas, ao ver chegar o lobo, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas do Senhor. Passagem extraordinária, hein, meus amigos e irmãos? Jesus é o bom pastor, pastor da sociedade solidária, o grande economista da estratégia da sobrevivência. Sendo o pastor das ovelhas, ele não foge porque não é mercenário. Que passagem extraordinária! É Jesus quem diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os povos não querem liberdade? Então, que se debrucem sobre os ensinamentos do grande pastor Jesus, o estadista da sociedade solidária, da sociedade da paz. A LBV tem que proclamar a verdade de Deus, então, porque a LBV é um pastor. Traz o novo nome de Jesus, como está no Apocalipse. É pastor de ovelhas de Cristo Jesus. E aqui nós não desfazemos, porque não somos arrogantes. Deus nos livre dos esforços de tanta gente boa, idealista, que também dá sua cooperação ao progresso da humanidade, pastoreando as ovelhas de Jesus. Porque está na proclamação do novo mandamento do Cristo de Deus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, e capítulo 15, versículos 12, 13 e 17. Ninguém tem maior amor do que este, dar a própria vida pelos seus amigos, disse o Cristo de Deus. Mas a LBV traz uma mensagem renovadora que beneficia todos os rebanhos. Porque como está na proclamação do novo mandamento, o amor universal, há tantas religiões quanto são os graus de entendimento das criaturas humanas de acordo com a soma de suas reencarnações. A LBV prega a democracia religiosa, que deve anteceder a todas as demais, porque a religião tem por dever estabelecer o grande sentido da ética para os seres humanos. A tecnologia avança e os problemas íntimos da humanidade continuam a sacudida. Por quê? Porque o medicamento de que os homens precisam, seres humanos, homens e mulheres, não é tecnológico. Isso ajuda a viver, facilita muita coisa. É um medicamento moral. Não falo aqui de moralismos. É um medicamento moral para o espírito. Esse o traz a política de Deus para o homem e para a sua alma perene e eterna. Bem, que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.